Amém? Então você vai ouvir coisas chocantes aqui, mas que são tão poderosas. E você que se encontra na mesma situação que essas mulheres viveram, assim como Deus curou a elas, vai curar você também. Mas tudo começa a partir de uma decisão. Deus não pode fazer nada que você não queira. Mas o dia que você erguer a sua mão, como essa música que nós cantamos, meu coração está partido, ferido, mas o meu clamor está subindo. Ainda que você esteja no pior lugar onde poderia um ser humano estar, dali, se você erguer um clamor, Deus te socorre, te resgata com mão forte, te livra. Amém? Não se distraia, preste atenção. Pastora Dani, testemunho da Cris. O que houve, Cris? O que Deus fez contigo? Primeiro, shalom, avivamento. Shalom. A hora que eu estava ali no computador, eu pensei, bom, vou deixar as outras irmãs subirem para elas darem testemunho primeiro. Porque no ano passado, em maio, eu fui a primeira a dar o testemunho no retiro. E mais uma vez eu estou aqui. Tem algumas pessoas que me conhecem e sabem do que Deus fez na minha vida. E eu vou contar um pouquinho para vocês, vou tentar ser objetiva para deixar espaço para as outras irmãs. Em maio do ano passado, a gente teve o retiro feminino, foi o último que teve. E a minha mãe, toda a minha família, minha irmã, que estão ali sentadas, elas começaram a vir no avivamento antes do que eu. E eu estava perdida, totalmente perdida. Eu estava desviada, com a vida destruída. Eu achava que estava no auge da minha festa, da minha vida, mas no fundo eu estava mal, estava no fundo do poço. E elas intercedendo por mim, assim como muitas outras pessoas daqui. E, bom, comecei a vir na igreja e o meu medo era que Deus me pegasse. Daí fui no retiro. Até o último dia, até a última ministração, Deus não tinha falado comigo, eu estava frustrada, porque Deus não tinha falado comigo. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, eu disse, não, Deus, eu quero. Aquilo que a apóstola estava falando agora. Eu tomei a decisão, porque se não fosse eu ter tomado uma decisão, Deus não ia me pegar. Deus, ele é um cavalheiro. Ele primeiro te deixa sentir que tu precisa dele. Ele não vem com força te pegar e te trazer. Às vezes ele te traz pela dor. Mas Deus foi cavalheiro comigo, me fez ver que eu precisava dele. Bom, é tanta coisa para falar. Mas enfim, fui no retiro, Deus me tocou. E em menos de um ano, Deus mudou minha vida completamente. Hoje, de uma menina rebelde, vou te ajudar para ser mais objetiva, de uma menina rebelde que não obedecia a mãe, incomodava, a mãe ficava orando, ela saía para as baladas da vida, solteirona, andando por aí, fazendo festa, que vocês sabem como que é o mundo, usando drogas, totalmente destruída. Hoje, depois de um ano, desde que ela foi no retiro, ela nunca mais desistiu do seu milagre. Lá no retiro, ela disse para mim assim, apóstola, eu tenho um namorado e eu amo ele. Eu quero que ele venha para cá, mas ele não quer vir. O que eu faço? Eu disse, você não pode mais pecar. Você precisa se posicionar diante de Deus. E Deus, que é todo poderoso, vai fazer um milagre. Se esse é o homem da tua aliança, se a pessoa que Deus escolheu para ser o teu sacerdote, Deus vai trazer ele para o avivamento, vai transformar a vida dele e vocês juntos servirão a Deus. Quando o apóstolo me dizia isso, eu ia para casa e chorava, dizia, não, mas não pode, ele tem que ser o homem da minha aliança. Mas hoje eu entendo que foi pela minha decisão, foi pelo que eu decidi seguir, porque eu não desisti do meu milagre. Em agosto, daí nós estávamos namorando, ele estava morando em Florianópolis, e nós, de abril, quando a gente começou a namorar, até agosto, a gente não se viu. Deus não permitiu que a gente se visse. E eu sendo ministrada, Deus cuidando de mim aqui em Porto Alegre e cuidando dele lá em Floripa. Quando ele veio, em agosto do ano passado, ele teve em um culto aqui. E Deus mudou a vida dele também. Ele veio morar em Porto Alegre, ele chegou em agosto. Em outubro nós noivamos, em novembro nós casamos. Hoje ele é ministro de louvor, é um dos bateristas aqui do ministério. Está viajando com apóstolos, está voltando do Uruguai, de uma cruzada do Uruguai. Deus transformou completamente. Deus transformou vida. Completamente. Eu sempre dizia assim, não, você é solteirona. Que casal, que isso é brega. Filho, nem pensar. E Deus assim, ó, me botou no chão e me disse, não. Não é as coisas que tu quer, é os planos que eu tenho pra ti. E o mais incrível, assim, é que agora, pouco antes da gente sair lá do retiro, eu cheguei e falei pro apóstolo, apóstolo, eu preciso dar o meu testemunho. A partir do momento que eu falei isso, que eu precisava dar meu testemunho, o diabo se levantou. Eu me deitei na cama com uma dor muito forte nas costas, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia tomar banho direito, eu não conseguia me vestir direito, eu não conseguia me mexer. Porque o diabo, ele sabe que o milagre de vocês está prontinho na mão de Deus. Aleluia. Deus está com a mão assim, e você só precisa decidir para ele fazer assim e te abençoar. Então, assim, ó, eu digo para vocês, é difícil tomar decisão, é difícil o que Deus faz com a gente, porque ele coloca a gente no chinelo. Ele te diz, tu precisa de mim, tu não vai ser nada sem mim. E isso dói, o processo machuca. Só que as bênçãos são muitas. Então, assim, ó, foi o que eu falei pro apóstolo, eu disse, eu preciso falar isso para as pessoas, porque o retiro, muitas vezes, tu vai, ah, vou ficar lá cansada, sendo ministrada, horas sentada. Esse ano eu fui para apoio e cansei muito mais. Só que o que Deus faz na vida da gente não tem explicação. É uma decisão, é você ir no retiro. Não é um retiro, é uma decisão. O retiro cura, o retiro é ótimo para quem está começando na fé. Mas você tomar uma decisão, você pode tomar essa decisão hoje, porque amanhã você pode estar perdendo o seu milagre. Bem. Então eu digo para os irmãos que vai ter o retiro agora, no outro final de semana, se você está em dúvida, deixa a dúvida de lado. Se você não quer ir, bota na cabeça, eu vou porque lá tem alguma coisa para mim. E assim, ó, luta com a tua carne. É o que eu digo para vocês. Lutem com a carne de vocês, porque o que Deus tem para cada um de vocês que está sentado aqui é muito mais do que um pequeno sonho que a gente tem. Amém. Porque o sonho dele é muito maior. Amém. Gente, a parte mais forte do testemunho da Cris que eu acho é a seguinte, Deus deu um foco para ela, ela nunca mais se desviou daquele foco. Em um ano ela perseguiu o foco dela, e menos do que isso, Deus realizou o milagre. Você sabe o que você precisa, e você sabe o que você precisa fazer. Faça, porque Deus pode realizar qualquer impossível na sua vida. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Deus te abençoe, filho. Amados, o testemunho dessas duas irmãs é incrível. Gente, nós ficamos aproximadamente 40 minutos, todas, enlouquecidas, pulando, chorando e abraçando essas duas aqui, pelo que Deus fez nelas. 200 mulheres, empolvorosas, pelo que Deus fez na vida delas. Ontem à tarde, posso falar, filha? Claro. Ontem à tarde, numa ministração muito forte que nós tivemos, ela me procurou, mãe e filha, ela me procurou e disse assim, apóstola, a gente precisa de cura dentro de nós, nós somos muito machucadas. Tudo que aconteceu comigo na minha infância, aconteceu com minha filha, eu não sabia, ela está me contando agora. Eu fui abusada pelo meu padrasto dentro de casa. Eu fui abusada pelo meu padrasto dentro de casa, quando eu era pequenininha. E sofri muito por isso. E agora minha filha veio me contar que o meu irmão abusa dela dentro da minha casa. E eu peguei, olhei para as duas, abracei elas, orei com elas, quebramos aquela maldição, expulsamos aqueles demônios que entraram na hora que traumatizaram elas. E Deus me disse assim, eu tenho um complô com elas nesse fim de semana. Eu vou mudar completamente a vida delas. Só que eu nem imaginava o que Deus ia fazer. Porque diante de uma notícia tão triste, nós que somos humanos ilimitados, nós ficamos sofrendo de ver aquela situação e pensando o que Deus pode fazer diante disso. Ok. Só que eu não sabia que à noite ela veio orar com a pastora Dani e ela contou um monte de coisa que nós vamos dizer depois. Ela contou um monte de coisa para a pastora Dani, chorando, sofrendo. Eu perguntei agora para ela, o teu esposo está aqui? Ela disse, não, eu não tenho, nós somos nós duas. E eu disse para ela, eu não sabia nada do que estava acontecendo. Aí, hoje pela manhã, um momento tremendo, amados, que Deus ministrou lá no retiro, eu ensinando a palavra de Deus para elas, ensinando a palavra, e ministramos todas as áreas. Chegou no momento da prosperidade bíblica, porque Deus quer te abençoar por dentro, por fora, pelos lados, por trás, por diante. E quando eu fui ensinar para elas a palestra de prosperidade bíblica, Deus me disse assim, tem muitas pessoas aqui dentro que desejam fazer uma oferta de remissão, mas não tem condições financeiras para isso. Pede para aquelas irmãs que podem colocarem uma oferta na mão delas e elas fazerem essa oferta de remissão. E eu pedi para trazerem a minha bolsa, dei todo o dinheiro que eu tinha, todo mundo esvaziou as carteiras lá, né? A irmã Rosa, queridinha, com a niquileirinha dela, diz assim, ai Jesus, tudo é para ti, né? Até as últimas moedinhas ela catou e botou ali. Todo mundo fez isso para ajudar as pessoas que não tinham condições, porque nós fomos ensinadas que quando eu tenho, eu abençoo alguém que não tem, eu quebro a maldição na vida daquela pessoa e ela passa para o mesmo nível que eu estou. Amém. Quando você oferta para cima, quando você oferta na vida de alguém que tem mais do que você, você recebe o que aquela pessoa tem. Quando você oferta para baixo, que é você ofertar na vida de quem tem menos do que você, você quebra a maldição na vida daquela pessoa e traz ela para o teu nível de prosperidade. Porque Deus não quer pessoas pobres na igreja. Deus quer que os pobres venham e nós quebremos a maldição na vida deles. E eles se tornem prósperos para a glória de Deus. E eu sei que alguém colocou uma oferta na mão delas. E de repente Deus fez assim comigo. Pum! E eu olhei para elas. Eu fui até elas e coloquei as mãos e Deus disse. A partir de hoje a vida de vocês muda. Vocês nunca mais serão as mesmas. Nós quebramos toda a maldição de miséria, de pobreza, de ruína, de fracasso na vida de vocês. E eu não me lembro como é que aconteceu. Alguém surgiu, não sei de onde. Me deu um relógio. Ah! Aí, irmã Rosa, irmão Sérgio, não fica triste, essa mulher está transformada. Ela está uma gatinha, olha, eu estou devolvendo uma mulher nova para o senhor, se prepare. O senhor vai ter que sair correndo dela de vez em quando, que ó, apaixonada, transformada. É verdade, nós temos que ter isso no nosso casamento, amor e paixão. Amém? Sem amor e sem paixão, o casamento não subsiste, amados. Ninguém quer casar para ser amiguinho. Nós queremos casar para sermos apaixonados, para amarmos, para vivermos aquela loucura de quando nós nos conhecemos. É ou não é verdade? Por que que era tão bom quando vocês eram namorados? Depois que casaram, parece que tudo mudou. Porque você deixou de cultivar o seu amor e a sua paixão. Isso tem que ser todos os dias. Amém? Vamos voltar para cá. De repente, a irmã Rosa pega a niquileirinha dela e vira todas as moedas, sacode, já deu tudo. Mas ela vem lá do fundo e diz assim, Deus... Jesus mandou eu abraçar ela ontem, mas eu não obedeci. Daí o Espírito Santo falou para mim, vai lá e dá o teu relógio para ela e dá um abraço nela. Quando a irmã Rosa deu o relógio para ela e deu um abraço, uma vez mais o Senhor falou, hoje o tempo de Deus muda na tua vida. Relógio significa um novo tempo de Deus inicia na tua vida. Amém. Aí elas começaram, acho que, a se abraçar e rodopiar. De repente, surgiu alguém, não sei de onde, que eu não sei nem quem, e me disse assim, apóstola, essa menina está fazendo 15 anos. Irmã Marisa, quem é a irmã Marisa? Não, a Maísa. Maísa. A Maísa vem correndo e diz assim, apóstola, essa menina está fazendo 15 anos, eu vou dar o dia da princesa para ela na minha estética. Não, parem aí. Aí... A mãe começou a pular e a filha também, já estava pulando, mas pularam mais. E aí, vem alguém correndo e diz assim, eu vou dar o bolo para os 15 anos dela. Vem outra correndo e diz, eu vou dar o vestido. Vem outra correndo e diz, eu vou dar o sapato. Vem outra correndo e diz, eu vou dar o brinco, eu vou dar o colar e vou dar o anel. A outra veio correndo e disse: eu vou dar o restaurante que eu tenho para vocês fazerem a festa lá. Uau. E veio outra pessoa. Aí, posso falar? Aí a irmã Nayara pegou e disse assim: olha aqui, apóstola, eu não sei nem quanto que eu tenho na minha carteira, também nem quero saber, só sei de uma coisa, Deus mandou dar tudo para ela. Pegou e encheu todas as mãos de dinheiro, todas as notas que ela tinha, 50, 20, 30, sei lá eu, e entregou na mão dela. Ela olhava e dizia: meu Deus, eu não acredito o que está acontecendo comigo, eu estou sonhando. Mas não acabou, veio outra, a minha irmã Cláudia chegou para ela e disse: eu estou te dando um ano de cesta básica, até fechar um ano eu estou te dando uma cesta básica por mês. O que mais? Aí veio a apóstola Sandrinha e disse: Deus tocou o meu coração, eu vou te dar todo o teu material escolar. Aí outra vez disse: eu vou dar o sapato para a mãe, porque a mãe precisa ser ungida para a festa. Amados, nessa trouxeram docinhos, salgadinhos, tudo. Só que a gente não estava entendendo nada que estava acontecendo. Aí, quando a mãe pega para falar e dá o testemunho, a mãe diz assim: gente, eu quero contar para vocês uma coisa. Fazem 6 meses que eu estou trabalhando de dia e de madrugada, todos os dias, para poder juntar dinheiro para dar os 15 anos para minha filha. Porque ela não tem o pai, ela não tem ninguém, eu não tenho ninguém. Mas eu disse para Deus que isso eu faria pela minha filha. Aleluia. Deus olhou para o coração dela e deu toda a festa para a menina. Quem mais? A filha ia junto trabalhar, a mãe ganha R$600. E eu vou te dizer, ganhava, minha filha, porque Deus já mudou a tua sorte. Em nome de Jesus. E aí, tem mais uma coisa que eu preciso... Ah, tá. Só que daí nós não sabíamos de nada que estava acontecendo. E agora, na volta, a pastora Dani me falou algo. Fala, Dani, o que tu me falou? Ontem, quando a gente ministrei, a mãe, no caso, ela contou e tal, um monte de coisa. E aí ela falou que ela trabalhava muito e que, por ela trabalhar muito, ela talvez não estava cuidando muito da filha dela, por ela trabalhar muito. E que o sonho da filha dela era ter uma festa de 15 anos, e ela ia batalhar, ela ia suar, ela ia trabalhar quantas horas fossem necessárias para que ela tivesse a festa dela de 15 anos. Então hoje, quando a Maísa veio correndo, meu Deus, eu me joguei no chão, porque eu profetizei sobre a vida dela, que ela ia sim conseguir a melhor festa de 15 anos, que ela ia sim adquirir tudo, e que Deus ia mudar a história dela. Então quando a gente vê, da noite para o dia, Deus mudando a vida de alguém, não tem como não se apaixonar por esse Deus. Da noite para o dia, ela confessou, e nós profetizamos, e o Senhor fez o milagre. O Senhor fez o milagre. Tem mais uma bênção que eu esqueci, duas bênçãos. Amadas, ela conseguiu dinheiro emprestado para ir para o retiro. Só que ela foi para o retiro e disse: Deus, azar, eu estou indo, porque o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. E quando ela ganhou aquele dinheiro da Nayara, quando ela olhava, ela só olhava lembrando que ela tinha que pagar segunda-feira o retiro para a pessoa que ela, ganhou o retiro, né? Emprestou dinheiro. E ela não conseguiu acreditar no que Deus estava fazendo. Deus, no estalar de dedos, mudou toda a história da vida dela. E ela ganhou um ano de sócio avivamento. A Sandrinha vai pagar um ano de sócio avivamento para Deus mudar completamente. O voto é para que Deus mude completamente a vida dela. Deus me disse ontem que estava arrancando a vergonha, que estava arrancando a humilhação, que estava arrancando desprezo, que a partir de ontem elas não estariam mais sozinhas, que Deus pegaria na mão delas e mudaria a sorte delas. Amém, amados? Que coisa linda! Nós nos apaixonamos por esse Deus, porque o que nós não podemos fazer, Ele pode fazer. O que nós não podemos fazer, Ele pode fazer. Então você não pode desistir. Nós abençoamos, Ele das suas mãos abençoe. E tem mais uma coisa, Deus me disse assim, ó: se você sentiu no coração de fazer alguma coisa pelos 15 anos dela, pode fazer. Amém. Ah, apóstolo, mas ela já ganhou toda a festa. Dê um presente de 15 anos para ela. Uau. Talvez ela tenha o sonho de ter um tênis que ela não pôde até o dia de hoje, porque a mãe não pôde comprar. Talvez ela tenha o sonho de ter uma roupa que até o dia de hoje ela não pôde comprar. Talvez você tenha loja, você possa abençoar ela com uma roupa, você possa abençoar ela com tênis. Talvez você tenha cartão de crédito, condições de ir lá e comprar alguma coisa e abençoar. Muda a história dessa mulher, me ajuda a mudar a história. Sabe por quê? Porque elas foram humilhadas dentro de casa. Elas foram roubadas. A santidade delas foi roubada dentro de casa. Todos precisam saber que o Senhor é Deus. E que Deus não toma por inocente o culpado, mas Deus abençoa o justo. Amém? Se você sentiu no coração, faça alguma coisa. Pegue depois com a pastora Dani. Tu que tem telefone, Dani? Tenho. Apóstola, uma coisa bem interessante de falar. A gente não está fazendo exibicionismo delas aqui, ou sensação, ou, sabe, para fazer, causar algum tipo de outra sensação. O que aconteceu aqui é que ela não tinha o dinheiro para ir no retiro, como ela contou lá. Se ela não fosse no retiro, se ela não tivesse um ato de fé, tudo o que está acontecendo hoje não estaria acontecendo. E às vezes a gente se mixa por pagar 100 reais que seja, e a gente não sabe o que Deus tem preparado para a gente. Então, homens que não têm o dinheiro ainda para o retiro, a vida de vocês vai ser completamente transformada. Tenha um ato de fé. Não importa de onde vão tirar, o Senhor vai com certeza pagar o retiro para vocês. A vida delas mudaram a partir de uma oportunidade que ela teve. Ela foi lá e ela não tinha condição financeira, mas ela creu e o milagre aconteceu. Amém. Aplauda Jesus. Vocês querem falar alguma coisa? Queridinhas, Deus abençoe vocês. Estamos muito felizes pelo que Deus começou a fazer, porque Ele vai fazer infinitamente mais. Pastora Dani, o nome dela? É Michele. Michele, o que aconteceu, Michele? Bom, eu era da feitiçaria, fazem 10 anos. E desde em 2008, eu parei de tomar comprimido para engravidar do meu marido, que eu era casada há 8 anos. Eu fiz todos os exames, ecografias, tudo que era exame, eu não tinha nenhuma doença. Eu não tinha nada. E o médico disse para mim, pode parar de tomar comprimido, que você vai demorar um pouco para engravidar. Eu parei. Em novembro de 2008, começou a minha luta. Eu comecei a ter problemas de hemorragia. Eu comecei a ter muito sangramento. Pólipos no útero. Foi marcadas duas cirurgias para me retirar o útero. Eu abaixei o hospital, fiquei um ano, 2009 inteiro, com a trompa e o ovário infeccionado e colado no intestino. E mesmo assim, eu fazia feitiçaria em prol da minha saúde. Eu fazia oferendas em prol da minha saúde. Eu dava uma melhorada e piorava. No dia 7 de setembro, que foi um feriado, meu esposo me levou até a praia para fazer uma oferenda para Iemanjá em prol da minha saúde. Eu voltei da praia pior ainda. Eu estava no meu quarto, morrendo de dor, porque os médicos não achavam que eu tinha e eu tinha uma bola do lado, que era visível. Então eu me ajoelhei nos pés da minha cama e disse, Deus, pelo amor de Deus, só o Senhor pode me ajudar. Aleluia. E eu não sabia, eu estava enganada, eu não sabia quem podia me ajudar. Eu chamava Deus, eu chamava todos os santos e pedia que me ajudasse. Então meu marido na sexta-feira me bota dentro do carro e me leva até o hospital, onde eu caí na mão de uma médica que é muito abençoada e que acha o meu problema. Então eu faço duas cirurgias. Mas mesmo assim eu continuo na feitiçaria, porque eu achava que aquilo ali fazia parte da minha vida. Então eu conheci uma amiga antes de conhecer ela, eu disse para minha cunhada, que é da Assembleia de Deus, eu preciso ir na tua igreja. Eu preciso encontrar Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Então eu fui. Eles fizeram uma oração para mim na igreja. E nisso meu marido dizia para mim: aonde você for, eu te sigo. Falou na frente de pessoas da minha família. Mas nós largamos a feitiçaria, eu e ele. A partir do outro dia, a gente não se entendeu mais. E antes de eu abaixar o hospital, meus irmãos, quando eu estava indo na feitiçaria, em agosto do ano passado, eu tive uma hemorragia muito forte. E o médico me deu muito anticoncepcional injetável e vioral para estancar o sangue. E nisso eu fiquei 3 meses sem sangrar. E nisso, santos diziam para mim que eu estava grávida, criaram uma expectativa dentro de mim. E eu acreditei. Eu fazia teste, fazia ecografias, não aparecia neném nenhum, mas tinha um negócio lá dentro, mas não aparecia batimentos. Então foi por isso que eu procurei minha cunhada e fui até a igreja e procurei Deus. Eles fizeram uma oração para mim e falaram que Deus estava do meu lado, que ia me curar. Depois de uma semana, eu abaixei o hospital. Abaixei o hospital no dia do aniversário do meu filho, que eu tenho de 15 anos. Tenho ele e criava o meu enteado da mesma idade. Quando eu chego no hospital fêmea, os médicos me abaixam na mesma hora. Só que o diagnóstico dos médicos era terrível. Porque eles falaram para mim que eu tinha clamídia, que era uma doença que trazia infertilidade e a infecção no útero e no ovário, que era transmitida sexualmente. Então eu cobrei do meu marido, eu julguei ele, eu cobrei, eu quebrei a casa. No meu desespero, na minha dor, eu apontei o dedo na cara dele e disse: eu jamais vou te esquecer. Toda vez que eu for no México, eu vou lembrar de ti. Só que me tiraram meu tapete. Porque eu tinha uma família linda. Eu tinha um marido muito especial, que eu jamais imaginaria que isso aconteceria na minha vida. Aí eu conheci a Neuza. Ela está aqui, se ela pudesse levantar. Eu conheci essa pessoa que trabalha com o meu marido e era amiga dele. A gente nunca se fechou por causa da religião. Ela me fez eu conhecer avivamentos de Canoas. Aleluia! A primeira vez. O primeiro dia que eu coloquei meus pés lá dentro, eu estava morrendo de vergonha porque eu não conhecia nem igreja. Eu só tinha ido numa. E o pastor chegou até mim, o apóstolo, e me disse. Fez eu prometer que eu quebrasse a aliança com Satanás. Que ali a minha aliança estava sendo quebrada. Que Deus me curasse e eu mostrasse para os médicos que eu tinha. Essa pastora aqui. Amém, tá profetizando. Eu não entendo. Um dia ela fez uma oração para mim. Por Deus, gente, a minha barriga parecia que tinha um bebê dentro. Eu fui para casa tão aliviada, com a barriga desinchada. No outro dia, eu fui ao banheiro fazer xixi e fedia a podre. Foi da onde eu melhorei. Eu prometi para Deus que eu fosse no retiro. Eu ia seguir Ele. Eu ia me entregar totalmente para Ele. Eu me batizei. Hoje. Eu não me arrependo. Aleluia. A minha casa está à venda. Os meus móveis foram divididos. Os meus filhos foram separados, porque eu criava aquele menino como se fosse meu filho. Só que eu entreguei na mão de Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a minha vida. Amém. Já mudou. Já mudou. Erga as tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos com essa amada filha, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Tem? Ela precisa falar algo? Gente, eu tinha uma dor, uma raiva tão grande. Essas duas pessoas sabem o que eu passei. No retiro, eu cheguei para essa daqui, a Dinara, e disse para ela: Dinara, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. E ela dizia para mim, me abraçava e dizia para mim: tu vai conseguir. No dia do culto da libertação, eu vomitei tanto que meu esôfago, minha garganta parecia que estava queimada. E naquele momento eu pensava na minha família. E eu decidi, eu disse para Deus, eu decido perdoar o meu marido. Amém! Eu decido, Jesus, perdoar ele. Amém, Senhor. Por isso que eu estou dando o meu testemunho hoje aqui. Glória a Deus! Vamos orar por ela, amados. Erga suas mãos para cá. Senhor, nós abençoamos a vida da Michelle. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não esperou ela nascer para colocar ela no seu plano. Mas o Senhor fez ela nascer, porque o Senhor sabia que ela seria imprescindível no teu plano. O Senhor tem um propósito na vida dela sobre a face da terra. E ela será um testemunho vivo do teu amor e do teu poder. Por onde ela passar, Senhor, ela poderá testemunhar de que o Senhor vive e reina. Que o Senhor transforma maldição em bênção. Em o nome do Senhor Jesus. Que toda maldição seja quebrada na família e que os milagres sobrenaturais aconteçam. Para a glória do teu nome, nós determinamos ela completamente curada e liberta em nome de Jesus. Amém? Dê um forte aplauso para o Senhor. Venham mais para frente. Amém, amados? Olha só. Olha essa família linda aqui. Trio Parada Dura. Me deram trabalho. Pensa numa loucura que quando eu olho assim num gramado, que é um montinho, quando eu vejo vem quase duas rolando se pegando. Eu digo, Jesus, era só o que me faltava. Tive que botar um pé de cabra no meio, separar duas, jogar uma para um lado, outra para o outro, dizer, não se olhe. Fui para dentro e disse, Deus, se o Senhor puder me ajudar, eu lhe agradeço, porque só o sangue aqui, né? Por quê, amados? Porque sogra e nora. Faça uau! Só Deus para entrar no meio e fazer uma restauração. sogra, nora, cunhada e filha. Tia, prima, misericórdia. Pensa no rolo. Ainda bem, sobrinha, ainda bem que Jesus desenrola tudo. Irmã Rosa, irmã Shirley, irmã Sheila. Uma família linda e abençoada. Que infelizmente passaram pelos problemas que todo mundo passa. Mas graças a Deus, um dia foram resgatadas pelo amor de Deus. E hoje estão aqui para testemunhar a obra linda que Deus fez. Posso falar como eu falei lá no retiro? Vocês não têm vergonha? A irmã Rosa parecia uma bruxa memeia de tão braba. Pensa numa pessoa raivosa. Que eu quase tive que apartar umas irmãs que queriam bater nela, porque ela quase bateu nela. Não, gente, é verdade, verdadeira. Chegou a danela? Eu é que não vi, disse que chegou a danela. A sogra dando na nora. E sobrinha. E sobrinha. Ah, ela é nora e sobrinha. Ela é casada com o primo. Gente, eu só sei que era num momento muito abençoado do retiro, de muita libertação, quando eu vejo esse rolo todo me aparece. Digo, bom Deus, se o Senhor puder me ajudar, eu lhe agradeço. Graças a Deus, Deus sempre pode nos ajudar. Consegui separar as duas, uma para cada lado. A Sheila fugiu das duas, que disse, eu não vou me meter nesse negócio. Acalmei uma e a outra, ouvi a irmã Rosa, disse, eu lhe entendo. Eu sei que o que a senhora faz é por amor. Eu lhe compreendo, mas fique aqui, não saia desse lugar. Fui até a Shirley e disse, filha, eu te entendo. Eu sei que você não pode dar o que você não tem. Que você não pode fazer mais do que você consegue. Mas libera perdão agora em nome de Jesus. Quando eu terminei de falar para Shirley que ela precisaria liberar perdão para a sogra, ela me surpreendeu. Quer falar, Shirley? Consegue? Falo? Ela parou e disse assim para mim, apóstola, o pior é que tudo que a minha sogra fala é verdade. Eu sou errada. Eu sou errada porque eu não sou a mulher que o meu marido precisa. Eu sou relaxada. Eu não sei cuidar da minha casa, eu não sei cuidar do meu filho. Eu não gosto de cuidar da minha casa, eu não gosto de fazer as coisas na minha casa. E isso me entristece muito porque o meu marido precisa que eu cuide e eu não consigo. Nós acabamos brigando, discutindo, quase nos separando, só que eu amo ele e eu não consigo mudar. Aí ela me disse, pensa numa mulher relaxada, a minha mãe. Meu pai e minha mãe se separaram por causa disso. Vivem até hoje junto, mas sempre em guerra. Porque a mãe sempre deixou a casa toda virada. Tudo virado, gente. Eu já entrei numa casa que eu não sabia se eu estava na cozinha, no banheiro ou na sala, porque era tudo misturado. Era travesseiro, era roupa, era prato de comida. Todos os ambientes da casa eram assim. E eu imaginei quando tu me falou que a casa era mais ou menos assim. Era pior, my God, o que será que era então? Aí ela me contando isso, que ela foi criada pela mãe até os 15 anos de idade. Uma família totalmente destruída, o pai alcoólatra, viciado em drogas, tentando abusar das filhas todas as noites. Dizia, se tu não trouxer a tua mãe para dentro de casa, eu vou fazer com vocês o que eu queria fazer com a tua mãe. Elas com 5 anos de idade tinham que sair correndo procurar a mãe para dizer, mãe, por favor, entra dentro de casa antes que o pai nos pegue. Ela e a irmã. E aí, ela disse que tinha uma vida totalmente destruída e com 15 anos de idade, o primo dela apareceu lá e ela disse, eu sei que ele é o homem da minha vida, porque eu estava de pé no chão, suja, achando que estava abafando, e ele um homem lindo, ela falando, né? Ele um homem lindo, bonito, cheiroso, bem arrumado, e ele me olhou e nós dois nos apaixonamos. E ela pensando, né? Como que ele ia se apaixonar por um bichinho desse? Só Deus tendo um propósito nisso tudo. E o primo disse para ela, tu vai comigo, eu vou te levar embora. Com 15 anos de idade, ela veio para casa da tia, onde ela chegou na tia, o oposto da mãe dela. A casa um brinco. Ela disse, eu amo a minha tia e eu quero ser como ela é. Eu acho que ela é o maior exemplo para a minha vida. Eu nunca tive um exemplo e a minha tia é o meu maior exemplo. Só que eu não consigo ser assim. E eu disse para ela, eu vou chamar a tua tia aqui, porque a tua tia acha, tua sogra, tua tia, ela acha que tu odeia ela. Que tu rejeita ela, que tu quer ser rebelde contra ela. Quando eu chamei a tia, amadas, ela falou tudo isso, as duas se perdoaram. A irmã Rosa falou por que ela agia desse jeito, entendeu a Shirley. Fez uma aliança de ajudar ela a ser transformada, ser mudada, ensinar ela a cuidar do filho, do bebê e do marido. A irmã Sheila, que é cunhada e filha da irmã Rosa, entrou junto no propósito. Gente, foi algo lindo que aconteceu. Eu quero que elas falem um pouquinho. Eu disse que era traumatizada. É bem perto. É o seguinte, é que eu tenho trauma. Tinha trauma, melhor dizendo. É que a minha mãe também. Ela era muito, muito, muito relaxada. Aí o meu pai não aguentou. Daí meu pai não aguentou. Daí ele gostava muito dela, mas ele foi para a rua beber, fumar, jogar, se prostituir, arrumar amantes para tudo quanto é canto, porque não aguentava chegar em casa, ver a casa toda suja, a mulher suja, as crianças sujas, porque o homem não tem prazer em chegar em casa e ver a esposa e os filhos desse jeito. Eles trabalham o dia inteiro. Eles dão duro o dia inteiro. A gente, mulher, tem que entender o homem também. É verdade. Irmã Rosa, tem mulher que o marido chega em casa, trabalha, a mulher manda o marido para a cozinha. Manda o marido estender roupa. Gente, eu trato meu marido que nem um rei. Às vezes eu saio daqui, irmã Rosa, 2, 3 da manhã, de uma vigília de sexta-feira, eu chego em casa, eu olho para os dois, para o filho e para o marido, e eu digo, vamos dormir? E eles dizem, estou com fome. E eu digo, tá bom, então tá, deitem lá que eu vou fazer uma comidinha. Pensa na tribulação, eu tenho vontade de chorar, cansada, trabalhei o dia inteiro, fiquei na vigília orando, mas eu tenho que servir ele. E o meu marido diz, o que eu posso fazer para te ajudar, minha princesa? Eu disse, pode deitar lá que eu já te levo a comidinha. Sirvo uma vez, sirvo 2 vezes, sirvo Israel. Tenho vontade de jogar tudo para cima de vez em quando, quem não tem? Só que eu sei que se eu me mantiver firme dentro daquilo que Deus me chamou para ser uma esposa de excelência e uma mãe de excelência, eu terei todos os benefícios desse sacrifício. Amém? É que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Glória a Deus. Amém. É verdade. Estou trazendo novas 200 grandes mulheres para este retiro, para este culto. Amém. E também eu não cuidava, né, das coisas que meu pai colocava em casa. E isso aí entristece muito o coração do homem, né? E acabou que eles se separaram. E daí ele tinha amante para tudo quanto é canto, gastava o dinheiro tudo com amantes, com vício, com bebidas, jogo. E a senhora disse que nunca seria relaxada como a sua mãe foi. Isso, exatamente. E eu via pequena, eu assistia isso aí, né? Aí só que a minha mãe começou a trabalhar de doméstica, em hotéis. Sei que foi indo de um nível de degradação tão grande que acabou na mendigança. A minha mãe ficou na mendigança com os filhos, com nós pequenos também na mendigança. Nós começamos a princípio ela trabalhava. Depois a gente começou a ir para a mendigança, ver o que faz uma mulher relaxada atrás. A Bíblia fala, a mulher sabe edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Não está dizendo o homem sabe edifica, está dizendo a mulher sabe edifica a sua casa. Aí sei que no caso ali, acabou as crianças, tudo pequeno, tudo comendo, mendigando, comendo comida do lixo, olha, uma tristeza. Sei que daí depois no caso ela arrumou um outro homem, daí eu fui tirada de casa com 9 anos, porque a minha madrinha havia falado, o povo falava que ele tinha estuprado uma menina de 6 anos, e na época eu estava com 9, minha madrinha se preocupou, daí me tirou. Aí eu fui embora para Florianópolis, chegou lá, ela ficou doente e me internou em colégio de freira, no orfanato. Né? Então foi uma destruição total. As minhas irmãs depois foram para a prostituição. Olha, foi uma tristeza e tudo começou pelo relaxamento da minha mãe. Agora eu vejo meu filho, né? E entrando nessa mesma situação, eu adoro a Shirley, eu amo a Shirley, já falei para a Shirley que era isso, entende? Então isso me criou uma revolta muito grande. O meu filho, que eu criei com amor, não pode repetir de novo isso aí, o que aconteceu na minha vida, que a minha vida ficou destruída. Depois saí de lá, do orfanato, com 19 anos, encontrei uma pessoa que dizia me amar, né? Mas essa pessoa me mentiu, disse que era solteiro, porque olhando aparentemente representava ser um rapaz, né? Aí eu acabei engravidando, depois descobri que ele era casado, fui para São Paulo, tive a Sheila, mas quando eu engravidei, por isso que eu chamei a Sheila aqui, eu pedi perdão lá para ela, porque eu tentei 3 vezes abortar, né? Só que acontece que eu não consegui. Glória a Deus. Não. Ela lutou até o fim e venceu. Eu não consegui, porque Deus já tinha um plano na vida dela. Amém. Né? Aí daí eu dizia, Deus, como é que eu vou fazer agora com esse homem casado? Ele estava junto comigo, mas não tinha condições. E eu pensei que ele estava separado, mas que nada, ele estava junto com a mulher, ele estava me mentindo. Né? Eu disse, como é que vai ser essa pobreza? Eu olhava nas lojas, minha filha não tem nada para vestir, não tem um bico, não tem uma madeira, não tem nada. Então, daí ele me dava um dinheiro que eu fumo, mas Deus vai me libertar em nome de Jesus. Já libertou. Né? Estou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É. Vamos fazer que nem Smith e Ingles Hunt, dá-lhe um tapão no morto até ressuscitar. Já foi liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com daí tanta unção, não tem como ficar com um charuto do diabo na boca. Daí ele me deixava dinheiro para o cigarro. Aí eu comprava bico, tudo quanto era coisinha de bebê. Mas Deus já estava fazendo a obra em mim, eu já estava aceitando ela. Né? Aí quando ela nasceu, não teve como não amá-la. Apaixonou. Não teve. Gamou. Não teve como não amá-la. É linda. Né? Aí, quando logo que ela nasceu, pastor, inclusive eu quero que faça uma oração, a parteira pegou e disse assim, mais uma mulher para sofrer. E essa palavra aí... Já quebramos tudo, ela vai ser a mulher mais feliz do mundo, já é. Nome de Jesus, vai fazer o marido dela o homem mais feliz do mundo, em nome de Jesus. É, e ela não sabia disso, ela ficou sabendo agora, nesse momento que eu nunca quis falar para ela, né? Mas olha, foi através dela que nós conhecemos o evangelho. Através dela, toda a família se converteu. Toda a família se converteu, porque Deus tinha um plano. Amém. O porquê que ela estava vindo. Aleluia, né? Senhor. Por que ela estava vindo ao mundo. E eu não sabia qual eram os planos de Deus. Amém, amém. Né? Essa é a sua parte do testemunho, irmã Rosa. Tem mais alguém que você deseja pedir perdão aqui nessa noite? Ah, para o meu marido, que... Ah, depois aí eu encontrei o meu marido. Pessoa muito boa, rapaz solteiro. Casou... Uau! Aí esse era solteiro. Ô, glória! Aí ele casou, a gente teve 2 filhos, a Vanessa e o Everton, que é o marido da Shirley, né? Mas eu estou dizendo que uma coisa está interligada com a outra, porque o meu lar foi destruído pelo relaxamento da minha mãe. Mães, ensine as vossas filhas. É verdade. O serviço da casa, a honrar um homem. É. Mães, a cuidar da casa, a ser atenciosa com o marido. Olha o que essa menina passa, pastora. Passava. É. Em nome de Jesus, nome filha. De... Passava. Então tem que puxar as meninas desde pequena. Hábitos de higiene, o serviço, porque depois como é que vai... Como é que... Elas não têm para dar. Elas não aprenderam, a mãe não ensinou. Sim, tu imagina a menina de pé no chão, toda enterrada, com os cabelos duros para cima, achando que estava abafando. Pensa na bênção que era. Só amor do Evinho mesmo, né? De olhar e dizer, uau, é minha princesa. Pensa no amor. Gente, Deus, quando decide unir alguém, não tem inferno que quer que separe. Amém? Amém? Só que nós precisamos agarrar as oportunidades. Eu disse para a Shirley, filha, graças a Deus que você é humilde para reconhecer tudo isso. Se você fosse soberba, o teu fim já estava decretado. Mas agora você tem que agarrar a oportunidade, não interessa que não gosta. Vocês acham que eu gosto de lavar louça? Acham que eu gosto de chegar 3 da manhã na minha casa, fazer comida, e levar na cama para o meu marido e na sala para o meu filho. Eu fico para lá e para cá, ainda tenho que dar comida para gata, para cachorro. E aí quando eu chego no quarto pensando que eu vou dormir, meu marido me dá um sorriso e diz: oi, meu amor, estou te esperando. E eu digo: tá bom, já estou indo. Então eu gostaria de... Nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz a dele, mas você tem que fazer a sua. Amém. Cada um tem que fazer a sua parte. Você nunca terá um lar abençoado se você sempre esperar que o outro haja primeiro. Você tem que agir primeiro. Não interessa se o outro vai fazer ou não, faça a sua parte. Isso vai desencadear o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus vai mover céus e terra ao teu favor. Deu, irmã Rosa? Era pregadora, não, vamos passar. Eu quero chamar... eu queria chamar o meu marido, Sérgio, né? Para pedir perdão. Pedir perdão para ele. Quantos anos de casada? 37 anos. 37 anos. Em 37 anos de casada, anos de casada, quantas 37. Vezes a senhora pediu perdão para ele? Ah, bastante vezes. Pediu? Ô, oh, glória! Pedi. Que bênção! A sim, maioria das mulheres não querem se arrepender e pedir perdão. É, eu queria pedir perdão para ele e dizer que eu amo muito ele. Uau! Ô, irmão Sérgio, dá um jeito de fazer um cruzeiro aí, meu filho. Você está aposentado, os filhos tão grandes. Dá um abraço aí na sua esposa. Nunca é tarde para restaurar um relacionamento. Para Deus sempre é tempo. Você está dentro do propósito de Deus. Você não pode deixar passar a sua bênção. Querida, oi, quer falar, irmão Sérgio? Vamos lá. Olha, bem perto da boca. Eu agradeço a Deus de ter uma família maravilhosa. Queridinho. E ter essa deusa junto comigo. E só tenho a agradecer a Deus. Querido. Obrigado, meu Deus. Meu e Deus. Eu amo demais essa mulher. Não sei viver sem uau! Ela. Uau! My God, my God, my God. Olha só, que coisa linda! A Shirley vai falar e depois a Sheila, mas ó, as horas estão voando, vamos lá. Oi, boa noite. O que eu queria falar é o seguinte, eu, desde nova, meu pai batia na minha mãe, espancava minha mãe, e minha mãe sempre porca, relaxada, e com tudo bagunçado, e eles nunca davam atenção pra gente. O meu pai chegava bêbado de noite, tentava abusar de mim, da minha irmã. Então, lá pelos 13 anos de idade, eu já estava bem revoltada com a vida. E eu já não tinha mais vontade de viver, eu já era bem revoltada com a minha mãe. E no meu pai saiu de casa, minha irmã engravidou, saiu de casa. E quando eu tinha 15 anos, eu tive a minha crisma. E daí o bispo falou assim, olha, agora o pedido que vocês fizerem, Deus vai estar ouvindo. Então, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, e eu sempre falei para uma amiga minha que Deus me fazia sofrer daquele jeito, porque um dia Ele ia me fazer muito feliz. Amém. Então, nesse dia, eu peguei, me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu não quero mais me sentir sozinha. Me dá um amor, Senhor. E depois de uns 3 meses dali, Deus me colocou um homem maravilhoso na minha vida. Uma pessoa... muito, muito especial. Ele me, eu estava de pé no chão, queridinha, toda suja. Eu nunca ia imaginar que ele ia olhar para mim. Ele todo bonito, bem estruturado, todo cheiroso, todo arrumado. E pegou e me disse que eu era a mulher da vida dele, que queria casar comigo, que ia me levar embora. Eu pensei, ó... Príncipe do cavalo branco, né? De pé no chão, pensando que estava abafando, ó... É o cara que Deus deu pra mim, porque eu sei que é. Então eu vim pra cá e ele é o oposto de mim. Ele foi criado com uma mulher que é muito caprichosa. É um exemplo de vida. Tu chega na casa dela, até hoje. Até hoje, não é só quando ela era nova. Até hoje, é tudo impecável. Então eu vim pra cá e a gente começou a brigar. Meu marido sofre muito com isso. E eu disse, eu não quero mais. E eu creio que nesse retiro, Deus abriu a minha visão e Deus está comigo. O meu marido não tá aqui para me pedir perdão para ele, porque eu amo ele, Deus sabe. E eu sei que Deus vai me ajudar e eu vou ser a mulher que Deus quer que eu seja para ele. Amém. Eu não vou mais amar o Everton do jeito que eu amo. Eu vou amar o Everton como Deus quer que eu ame. Amém. Ele não tá aqui porque o diabo quer separar o meu casamento, mas Deus me deu o meu casamento. Amém. E Deus vai restaurar o meu casamento. Amém. Aleluia. Aplauda, Jesus. Shalom, irmãos. Irmãos, eu só vou complementar para que não fique muito extenso, mas eu venho de uma outra congregação, eu sou convertida, conheço o Senhor, Jesus me converteu, porque eu por mim eu não faço nada, mas 10 anos. E eu caminhei por outros lugares, mas eu estou impactada, eu estou maravilhada pelo amor. É muito amor que tem aqui. Você que está pensando em sair, repense, viu? Repense, vocês têm apóstolos de ouro aqui, pessoas que têm o amor de Deus, realmente isso não é puxação não, mas eu posso ver o amor de Deus na vida deles. Eu não estou acostumada com isso, porque era só eu da minha família cristã, meu marido está ali, está de prova, minha sogra está ali embaixo, e a gente não está acostumado com tanto amor assim, a gente levou muita pancada, nós dois levamos, a minha família então nem se fala, eles davam muito trabalho. As igrejas querem pegar pessoas abotoadinhas, pessoas que sentem e levantem, que sejam como robozinhos de máscara. E quando nós tiramos a máscara, ninguém quer ver. Então é mais confortável nós não dar trabalho, nós ficar sentadinho e levantar quando somos mandados. E quando chega uma família como a minha, como um dia eu também fui, eles não querem gastar tempo. E aqui eu vi isso. Então eu estou maravilhada. Que amor é esse? É o amor de Deus que nos constrange. O amor de Deus que está na vida de vocês. E não só da apóstola Maria, mas de toda a equipe. O amor, a educação, o carinho, a atenção, o amor ao próximo, o amor de Deus, igreja. O amor de Deus está aqui. O amor de Deus. Para que o avivamento venha, precisa do amor de Deus. Ele Deus precisa. Não tem amor, Deus é amor. Se nós não temos amor, nós não estamos nele e ele não está em nós. Ainda que nós fale a linguagem dos homens e dos anjos, se nós não tiver amor, somos como sino que tine, somos só barulhento. Esse avivamento, eu posso dizer para vocês, eu já passei em outros lugares, ele é verdadeiro. A Sheila estava me falando que por todas as igrejas que ela passou e levou a família dela, diz que os pastores achavam uma bomba e mandavam embora de uma vez, que não queriam desarmar essa bomba. Não gastavam tempo, falavam uma vez com eles, duas. Na terceira dizia, ah, irmã, estou sem tempo. E eu ficava completamente entristecida, eu orando pela minha família 10 anos, orando. Eu ficava feliz quando eu via aqueles rostinhos tudo nos bancos lá, eu ficava vibrando. Só que no máximo era uma paz do Senhor, um sorriso amarelo. E aqui eu vejo... num retiro com 200 mulheres, você veja bem, irmão. Você veja bem, irmã. Você que não estava lá. Num retiro com 200 mulheres, isso tá me quebrando a estrutura que eu estava levantando realmente com a própria igreja. Num retiro com 200 mulheres, mulheres apóstolas que estavam ministrando lá. Se parar tudo e ir lá olhar minha família, eu digo, Deus, quanto eu sonhei com isso. Não porque é só a minha família, mas assim, tem muitos aqui dentro que oram pela família. E ela entra e sai da igreja e ninguém vê. Você que está orando, continue orando, traga eles. Traga que eles serão muito amados. Em nome de Jesus. Amém.